They said that's it. Para o saco do nome 1963, 19 a bordo, 3:10, eu tenho na cama. Confie. Com Antônio Pati, Giga Vinha Ilha, chama no ponto de espera pronto, ajuste 1016. 1016, segue Vinha Ilha, vai reportar para o ponto de espera da 10. Sou 201 na decola, 27, chama na 208, boa viagem. 208, boa. Manda bom dia, parte 201, passando 1.300 pés. Alô, na escuta do Alfa Uniforme Charlie. Autorizado Alfa Uniforme Charlie, pushback. E reboque, chame na saída do passe 3. Ok, autorizado e chamar para ingresso no passe principal. Alfa Uniforme Charlie. 60, término 18, décima 8. 260, 288, bom dia, 6225. Chané 6, 2-1-1 pronto. Chané 6, 2-1-1 autorizado, linha manter, Chané 0. Sete, 5, 29, siga via Kilo para o pote 3, previsto posição 4 Lima. Kilo pote 3, 4 Lima, 2775. Oxana R62, não autorizado a decolar, nós estamos 50 graus com 079. Decolagem Oxana R629. Pronto, gol no 963. Gol no 963, após a Vienca, autorizado Miara e manter, pista na 0. Após a Vienca, ali manter no 0, 963. Controle, o 4201 pode voar a Mótima? Matou pra chegar a sair ali o 4201. Então a gente vai fazer um desvio à direita na proa 230 por 40 milhas. Sim, está ali o desvio. Ingresso, informa o término, Alfa Uniforme Charlie. Ok, autorizado, informar o término do reboque, Alfa Uniforme Charlie. Chama 62, 1-1, veiculou os 3-0. Chama 620, decimal 8, bom voo. 208, 621, até logo, Igor. Salvador, bom dia, o Chané 6211, Sambo 1. Ah, o Chané 6211, no contato radar na colagem, submonta nível 360 via saída, Sambo 1. Sobe, nível 360, solicita direto Leda ou Doclo, o Chané 6211. Chané 6211, autorizado Leda. Chané 6211, obrigado. Encontro 201 no confirmando, na proa 230 por 40 milhas, confere? Confirmo. Mais umas 30 milhas no máximo. Não entendi, por gentileza, poderia repetir? Mais umas 30 milhas na presente no máximo. Feito a milhas nesta proa, foi entendido. Mas o 4201 no máximo. É 3 autorizado a decolar, pista no 0, vento 150 graus com 62 de nave. Pistando a decolagem, pista no 0, 9 metros. Azul Cavo 201, suba restrito nível 320, suba e mantenha 320. 320, 4201. Xané 6211, voo e Porto Seguro. Direto Porto Seguro, 6211, obrigado. Solo é o Alfa de Porto de Armo, informe a informação do Revolve, bom dia, bom trabalho. Informe, Sérgio, bom dia. Decolagem 33, corrida transporta para 5105. 5105, ou no 963, obrigado. Pio 5105? 5105, agora. Pio 5105, obrigado, bom dia. Azul 4201, passa nível 970, chama agora o centro Recife, na frequência 125.1, autônomo 18.35. Recife 1251-2835-4201. 950. É visual, 24. Voador, Uno 963, então com Uno, 2500 pés. Uno 963, contato radar na decolagem, submanto nível 360 via saída Sambo 1. Sambo 1, acende 360, 963. Controle, bom dia. Está com a informação Eco Gol 649. Eco 649, essa notificação via chegada Bonf, deixe manter 4 mil pés. Ajuste altímetro 9016. 4016, Gol 9. Topo azul 10, azul 4950. 6211, chama para o centro Recife na frequência 125.1, alternamo 28.35. 251-2835, Xané 6211. Pede, por favor. 4 Lima no Parte 3. Mandei o 4 Lima no Parte 3. Foram 963, chama agora o centro Recife, na frequência 125.1, alternativa 128.35. 251-2835, grato, bom dia. 49, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX Way, delegado 096, reposto estabilizado no localizador. Gente, autorizado ILS, desce para 2016, acusa estabilizado, voo 9. Controle Salvador, bom dia, parceiro 2229, centro da Foxtrot. Parceiro 2229, acione identificação. Está autorizado, voe direto TAP, parceiro 2229, que legal, no 096, reporte para descida. Direto TAP, reporte para descida, 2229. Foi Salvador, passa 2229 para a descida. Salvador 2229, desça para nível de voo 050, que é negar no 0 no meio. 050, 1016-2229. Próximo retorno no 8 decimal 95. 295, graças. Jogou 649 ILS. Bom dia. 649, tráfego ajustado, altímetro no 0 no 6, o vento é 1 no 6, 0 graus com 0, 9 nós, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado pouso, gol 649. dia 5973 da Rio. Quem tem informação aqui, Recife 13 no 0. 973, no solo 219 para cópia. 219. Solo 55 à direita, solo 21, decimal 9, bom dia. 319, uma boa. Paredo 2229, desça para 2 mil pés, que negar no 096, autorizado final do procedimento elétrico X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Desce 2000, 1016, reporte estabilizado no localizador, está saindo 2229. Salvador, bom dia, 3517, passou um pontinho para dar no 0 pronto. 517, autorizado em área decolar, pistão 10, vento 150 graus com 08 nós. Liga na colão 0-3-517. Taxi 19, reporte para ingresso, pista no 7. Opa, Romeu, tá no Golf. Pula Golf, livre acionamento, chame pronto para a decolagem. Tá, acionado. Fora do solo, decolagem por conta de risco, quanto arrumou o Golf, o vento é 150 graus com 8 nós. Da escola 02, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e bom dia. 208, bom dia, da 357. Essa porta em área e pronto, cabeceiro no 7, é que o Zulão vem mesmo. Salvador, bom dia, da 357, perfil da área, bora, 1, elefa. Então 3517, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída Arboruno. São 360, Arboruno, 3517. Eu vou via litoral. A gente prossegue até o Mogolfe com a proa já de Pituaçu. Está livre o cruzamento da final dono zero, agilizando a medida possível, reforço liberando o eixo. Quem é autorizado o cruzamento, reportará livrando o eixo até o negócio. Dia 9, Oscar Romeu, altímetro 10 no meio, livre acionar, chame táxi. Localizador 2224-2229. Valeu 2229, completa de aproximação, chame torno no 8 decimal 95. 8895, bom dia. 2 Salvador, bom dia, parceiro 2229. 2229, forma um helicóptero a 500 pés, aproximadamente a 1 milha de cabeceira no zero, efetuando cruzamento do campo. Aguarde eixo do 10 livre, altímetro 10 no meia. Aguardando eixo da 10 livre, 2229. Salma Golf, já livrou o eixo da 10. Salma Golf, pro do de Pituaçu. Pituaçu chama controle. 120 decimal 8, então bom voo, até graça. Vai chamar o controle, bom. Controle, Papá Romeu, até Romeu Golf. Papá Romeu, até Romeu Golf, mantém-se em condições visuais, 500 pés, QNH 0 no 6. Quanto é condições visuais a 500 pés na sua escuta, tá, Romagô? 7, o vento no 50 graus com 08 nós. Essa nossa chama táxi, vida pelo Delta. Zoe 29, vamos tráfego à direita. Estando em filme, decolou com a porta 3, vamos da pista auxiliar 17, controle azul, não interfere. O vento é 150 graus com 08 nós. Pouso autorizado, pista no 0, passarei 2229. Pousado, pouso, pista no 0, 2229. O novembro decolou aos 06, mantém a proa até atingir 1000 pés, chama o controle em 20.8, tem um bom voo. Novembro, mantém a proa até 1000 pés, 208, controle novembro, bom trabalho. Noite, bom dia, vai pro novembro, decolar na sua escuta. A Patagônia com o novembro, mantém-se em condições visuais, 1000 pés, já continua fora da barra. 1000 pés, não fora da barra, novembro. Cruzou novembro, confirma a sua ideal para o destino? 289, senhorita. Autorizado, vá direto. Autorizado, é cruzou novembro, subindo para nível de voo no 05. Muito obrigado, novembro, voo direto, acendendo no 05. Autorizado, a minha área e manter, cabeceira 1-0. Mantém 1-0, 5973. Nova, solo 08, à direita, solo 21, decimal 9, bom dia. Direita 219, bom dia, senhor, obrigado. Autorizando a decolar, pista no 0, vento 150 graus com 08 nós. Três, cinco, no 7, chame o centro Recife, frequente no 26, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 26, 0, 28, a 35, no 7, bom dia. Abatão, Guacos, Lula, novembro, quando possível, informe seu estimado de pouso. Afirmativo, está estimando aos 35 da próxima. Hotel Marco Zulu November, copiado no 35. Autorizado ingresso, porta em área e pronto, cabeceira 17. Canal 73, decolizando 0, controle 120, decimal 8, tem um bom dia. Checo 973, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Treina, escuta a torre. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330 via saída PUC. 330 via saída PUC e a coordenação para o lado direto onde é Fox 098. Cruz Delta autorizado a decolar, pistão no 7, vento é 160 graus com 08 nós. Decola, zona 3, chame controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Controle, Salvador, 120, decimal 8, bom dia, bom dia. Oscar Romeu, autorizado ingresso, reporte em área e pronto para decolagem. Sopa, Marcelo Victor, Kilo Delta, decolou, pista 17, saiu da rua 1. Marcelo Victor, Kilo Delta, contato radar, sua para nível de voo 00 via saída Arboruno. Nível de voo 100 via Arbor 190, que é o Delta. Aquilo Delta, com quem é para ir para o destino? 291, senhora. Romeu autorizado a decolar, na pista no 7, o vento no 50 graus com 08 nós. Comandante Romeu Tokyo Delta, confirmando, é pro 291? Afirmativo. Sente. Tokyo Delta autorizado subida para nível de voo 00, voo em direto destino. Quando possível, informe seu estimado de pouso. Direto destino, nível de voo 100, está estimando pouso 1130, interna novembro mais chato. Controle 120, decimal 8, tem um bom voo e bom dia. 1208, novembro, do carro meu. Controle Salvador, papapapá, novembro, Eros Carro Romeu. Papapapá, novembro, Eros Carro Romeu. Pode ir sob regra de voo visuais, no meu pés, corrida Xer, reporte novo, farol da barra. Reportará farol da barra, novembro, Eros Carro Romeu. Dessa via chegada a ponte para 4 mil pés, QNH na 017. Chegada a ponte para 4 mil pés, de bombeiro 17, vamos certo. Linho 5973, chame o centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. Queria 5973, chame Recife, 126.85, alterna no 25.45. Chegou 1233, autorizado a alinhar e decola. Pistão 10, vento 150 graus com 08 nós. Ninguém decola no 0, gol 1233. Cado do Elixir, para de ponto Del Rey, Romeu 44, Kelvin único, transponder 01157. Lima Papa Mike, mantenha sob regra de voo visual, QNH na 017. Reporte visual colocado de pouso, calibre cruzamento. Calibre cruzamento, reportará na final do heliponto Del Rey, Lima Papa Mike. Papapá Lima, Papa Mike, mude transponder para 0156. 0156, Mike. Romano, o Vitor Kilo Delta está em condições visuais de voo. É por sua mudança de reg, prossegue visual nível 105, ainda mantém a chamada. Está passando Vitor Kilo Delta, mantém as regras de voo visual, nível de voo na 05, plano modificado na 021. Nível 105, Vitor Kilo Delta. Salvador, muito bom dia, o gol 1233, passa amigo, acenta. 1233, contato o radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída Arbor 1. Atenção 360 na Arbor 1, gol 1233. Papá, não tem melhor de forma mesmo, você já viu a frequência para coordenação. Trato, mas vai dar para o meu. Papá, Lima, papá, Mike, informação de tráfego, 12 horas, 5 milhas, mantendo 500 pés. Opção 44, mantendo sobrevoo na federação. E aí, vai ficar atento ao, colega aí. Já está no próximo acesso norte, indo para Lipão del Rey. Teste, lembra, papá, Mike. Papá Romeu, até Romeu Golfo, informação de tráfego 12 horas, 4 milhas, rumo sul, mantendo 500 pés, é o Robson 44, é o Papá Papá Lima, Papá Mike. E aí, Papá Lima, mesmo vai manter a presença de posição, federação, 500 pés. Pode voar direto ao Arbor, gol 1233? O 1233 vai Elefa. Sente, pode Elefa, muito obrigado. Cinco desça para 2.000 pés. Autorizado final do procedimento LSX Ray, reporte estabilizado no localizador. Lima, Papa Mike, na final Del Rey. Lima, Papa Mike, livremente para coordenação. Livre. 1755 copiou, descida para 2.000 pés, autorizado, final do procedimento LSX Ray, reporte estabilizado. Volo 755 para 2.000, reporte estabilizado no X2. Papa Tango, Ecos 1 November. Ajuda, Felipe. Papa Tango, Ecos 1 November, 48 milhas oeste do Velho Salvador, serviço radar enterrado, para serviço de informação e alerta. Chama o centro Recife em 126 decimal 0, alterna no 28 decimal 8. 260, 28, 28, 9. Controle Salvador, bom dia, TAM 4753, descendo para 1060. TAM 4753, dessa via, chegada a bons para 4 mil pés, Finegal no 017. 4 mil, 1017, TAM 4753.